frequência que pulsa. O meu cantar entrego minha alma e força. A Iemanjá, o sal que queima minha pele, é o que lava minha alma. Sigo com a grandeza de um monge, resguardo a minha calma. Paro um pouco pra pensar, bebo um copo de rum pra relaxar. Viajo na frequência entre os sete mares, meu pergaminho sempre me aponta a liberdade. E sigo zen e pronto pro combate. Se ontem eu perdi, hoje eu faço o resgate. O canhão tá apontado, bonde é tipo as Farc. Só sagaz que não treme, aqui não tem covarde. Que da minha maneira desbravo um novo horizonte entre a terra e o mar. Me sinto navegar no céu. Limites não existem pra quem cumpre o papel. E eu sigo com a certeza que o fluxo do vento me leve onde quero chegar. Prossigo registrando a bandeira da firma, sem medo por onde passar. Eu vou navegando. Eu sou desbravador, então estende a bandeira, respeite a bandeira. Não existe fronteira entre a terra e o mar. Minha vida inteira mantendo a certeza que a alma expande na beira do mar. Lava, leva todos meus perreios daqui pra algum lugar. E para minhas chagas e feridas da vida sofrida, que me faz crescer e manter a cabeça erguida. Meu ponto seguro é qualquer canto que eu me sinta bem. Bem melhor viajando no meu navio, com a fragata dos piratas que invade o rio. Com a fragata dos piratas que invade o rio. Se marca as cargas, seus piratas. Minha bandeira tá estendida na quadrilha, não desapontar. Embarcação pique solana está. Tonelada de rima da lata na lata jogada no mar. Essa pirata barba negra é a rude atura. Do valor tripulação, nossa missão é saquear. Vi pirata na pista, anonimato no ano. Mano, cê é meu navio, piratas no oceano. Ei, sou maior bandido do milênio, colecionador de prêmio. Do mar sou navegante da lama. Da sou o gênio, é mais que empenho, é tudo pela guarnição. Que todos têm o mesmo peso, nós descarta capitão. Eu vou navegando. Eu sou desbravador, então estende a bandeira, respeite a bandeira. Não existe fronteira entre a terra e o mar. Minha vida inteira mantendo a certeza que a alma expande na beira do mar. Eu vou navegando, eu sou desbravador. Então estende a bandeira, respeite a bandeira. Não existe fronteira entre a terra e o mar. Minha vida inteira mantendo a certeza que a alma expande na beira do mar.